encontrar outro alguém. Já cansei de sofrer. Don't you cry tonight. Don't you cry tonight. Don't you cry tonight. Não vou chorar por você, baby. Don't you cry. Tecno Show do Pará para todo o Brasil. Sabe aquelas noites quando bate a saudade e a gente nunca sabe o que vai acontecer? Sozinha no meu quarto, coração tá em pedaços. Tô pensando o que é que eu faço pra tentar te esquecer. Vou sair pra dançar, pra tentar te esquecer. Encontrar outro alguém. Já cansei de sofrer. Don't you cry tonight. Don't you cry tonight. Don't you cry tonight. Não vou chorar por você, baby. Don't you cry tonight. Não vou chorar por você.